Papá, Papá Gol, se completa com a torre em 1-1-8-95. 1-1-8-95, Papá, Papá Gol. Papá, Papá Gol, finalista do controle? Torre, boa tarde, Papa Romeu, Papa, Papa Golf, final 1-0. Estrela Juliette, Hotel Romeu. Controle pro Papa Golf. Confirma a frequência da torre pro Papa Golf. 118 decimal 620, corrigindo. Ok. Chama 6355, chama Centro Recife, 128, decimal 35. Tá, Instant 3835, Centro Juliette, 44. Instant 3835, para Confins, prepara a árvore elétrica número 2, só um minuto. A árvore dessa aguardando, 3835. Juliette, Hotel Romeu, pronto. Autorizado, Bom Jesus da Lapa, Serra Brava, Lima, Papá, conforme rota, plano de voo, nível de voo autorizado 120. Decola da pista 17, primeira curva de esquerda, deixou de sair da Momo, após segue DCT em coordenação com o controle em 120, decima 8. Vai acionar 5525 e apenas confirmando, é o batido da bata? Tem 5 a bordo, 5 de autonomia, apenas o transponder, é 5525. Afirma, correto, cotejamento para acionamento táxi, chama torre, 118 decimal, 612 e morro. Negativo, é 118 decimal, 60, ok? Tarde azul, 6918, livrou. Azul 6918, autorizado táxi Alfa e manter a posição antes da Juliette. Alfa vai manter antes da Juliette, Azul 6918. Tá 3835, pronto. Pronto. Autorizado Serra Bravo, Charlie Foxtrot, conforme rota, plano de voo, piso 10, por base, piso 16, o nível de voo 360. Decola da pista 10, primeira curva à direita, da El Leda Motiva, o transponder 5545, o controle no 208. Corredora Xé, mantenha-se em condições visuais, ajuste no 04. Conformando, negador, motor da rua, curado, soltando a matada, botão. 2/2, confirme a solicitação. Alcula, Renato, soltando o carro, curado, soltando a matada, soltando. Controle não copiou, cuidando antes. Alcula, botão, soltando a matada, procura, Renato. O controle só copiou se está autorizado 1000 pés. Confirme se é direto destino à solicitação. Autorizado, informe a proidal para destino. Ainda não consta aqui com motivo. Eu vou coordenar com a sala aí de Salvador. E assim que tiver qualquer outro sinal, você paga o custo, ok? Pelo nome ótimo, em princípio, mantenha a corredora cheia. Rapazes, corredores, pelo nome ótimo. Na Zavinha Azul 4206, senhora identificação chegada Mário, e se mantém o 050. 7050. Autorizado, senhor Vitor 366. Pode ser o 368? Ah, o 366, obrigado. Salvador, voo no 620, despega estacionamento 04. Voo no 620, vai manter a posição, aguarda só um minuto pro push. Guardando. Autorizado o táxi à direita Índia, ponto espera piso no 0, torre 118, decimal 60 no controle, 1 no correção, o registro é altímetro no 0, no 4, um bom voo. 0, 4, 2, 6, 2, 6, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 60 a bordo, autonomia de 4h30, alterna Brasília. Seis passageiros 2231, inicialmente até através da posição 062, onde reporta. Através da 06, reportará. Azul 6998, observa o tráfego da Avianca, Airbus 320, levar a posição 03, onde vai prosseguir para o parque. Observando o avião da Avianca para a posição número 3, Azul 6998. A Papa Pá Juliette até Romeu, saída Momo, tudo mantém o nível 120 com inscrições. Curva na esquerda, Momo 120, Romeu. Eu cópia. O Vitor Índia Juliette, agora só um minuto cópia, ok? Vai ser pago todo o plano, só um minuto. Olá, boa tarde, eu vou com o Gente, número 3 cópia, agora só um minuto, para Guarulhos, prepara da aula da morte, vamos. Aguardo, não tem nós. Passarei o 2321, autorizado para seguir o táxi até o ponto espera, onde chama a torre, em 118, decimal 60, via Índia. Essa possível táxi, quando mais 2 também, para 3232. 35 pronto? Ok, 35. Por Serra Bravo, Charlie Fox Trot, conforme rota, plano de voo, pisou 1 a 0 por barra, 6, nível de voo 360. Decola da 1 a 0, primeira curva à direita da El Leda Motiva, transponda 5545, controle 120, decimal 8. Correto, chama a proteção na 09. Gente, tá autorizado, chama táxi. Ah, voo número 20, autorizado, push, chama táxi na posição 04. Sim, chamará. Autorizado, gerador destino, aquilo Romeu Oscar, sequência livre da presente. Obrigado, Paulo. Bom, trouxe Salvador, boa tarde. Voo, 869, informação, direto. Voo, 869, voo Inatura de Lagoinhas para interceptar a chegada Bonf, e desse mantém o nível de voo 050. Já voo Inatura de Lagoinhas, partindo para 050, interceptarei a chegada Bonf. Voo, 69. Salvador, autorizou ali a pé do destino, por Juliette da Romeu, vai ser a 259. Após Momo, autorizado direto destino, Juliette da Romeu. Após Momo, direto, grato, Romeu. Azul 4206, sem restrições de velocidade e altitude, desça para 2500 pés, o destino 04. 04-25, 4-26. Rota 169, né? Escuta. Escuta o voo Rota 169. Confirma a rota que tem paga pelo centro, por gentileza. Ora, essa da rota alternativa nascendo aqui com as 4 voos, 110, Tabaté. Se a gente vai chegar com o centro, só um minuto, provavelmente será essa mesmo. Se o consta aí na, como o 210 Tabaté, é pra gente também. Só falta o centro confirmar. Ok, Tupã 3145, autorização Galeão, 347. 1 minuto 4, o número 2, 3145, a Juliette, a informação em curso, preparador do Drume. Ah, é o quê? Leda Irume. Leda Irume. Mantenha pro outro 4000 após curva esquerda, gera do mundo. 4000 esquerda, gera do mundo, né? Nível de voo 360, decola 1-0, primeira curva à direita, da El, Leda, Motiva. 5572 e 1208, controle. Correto, cotejamento. Com o nono 69, chama pronto no 02. Agora com o nono 69. Para o táxi, o voo no 620, POB 179-35, Natal. Voo no 620, autorizado, táxi à direita, Índia, condutora da piscina 0, chama a torre, 118, decimal 60, o ajuste, 1-0-1-4, por favor. 14, no condutora 18-6, graças. Voo lutando 3-2-3, para o táxi. Autorizado táxi via Pátio 1 no Índia, ponto espera pista no 0, chama a torre, 118 decimal 60 e o controle de correção e o ajuste no 0 no 4. Papa Romeu, Kilo, Serra Lima, agora só um minuto cópia, informação em curso é Juliette. Serra Lima para Serra, Serra Delta Mike, na radial 238, prepara Arbor DCT e aguarda a cópia para a gente ler. Papa Romeu, Kilo, Serra Lima, solo Salvador, né? Escuta, confirma como recebe. Ok, vai guardar a cobra para a Serra Delta Mike e prepara a árvore de sessão, ok? Papa Tango Yankee, um meu bravo, consigo? Ela tem 510, está com 2 a bordo, pode colocar, é o 2220, Yankee, meu bravo. Vicente, reporta nacional para pouso em Ancorno Bravo. Reporta nacional para pouso, Bravo. Controle Salvador, passarei 2231. Direita da El Leveiro, 5575-308-3145. Correto, contagiamento. Chama para adicionar no 08-3145. Salvador, eu vou no 169, só são dois, que você está autorizado, chama táxi, vou no 169. Autorizado, vou chamar o 169. Papa Romeo, quilo Serra Lima, pronto. Autorizado, Serra Delta Mike, conforme rota, plano de voo, no nível de voo 100. Decola da pista no 7, primeira curva direita, Arbor 1, após DCT. Transpondo 50 no 7, controle no 20, decimal 8. 60-2231. Correto, confirmação, a gente pode para abrir autonomia alternativa. 8-5. No táxi tinha uma com o POB e a torre em 1 no decimal 60, bom voo. Pressões para 2514, voo no 869. Pressões do centro. Salido 2231, tráfego 11 horas, 23 milhas, rumo sudoeste, cruzando 090, descida para 2500, no banco 737. 2231, centro, NTPS. Por 869, tráfego 10 horas, 22 milhas, rumo noroeste, cruzando 055, ascensão 160, uma TR. Entre gol, 1869, grave. Com 4 horas e 2 de autonomia, alternado Galeão, 1-84, 184 abortos, tá? Confirmação de PLD e alternativa? Galeão é alternado, 1-84, 184 abortos. 1-64, né? 84, 184. 1-84. Táxi à direita, chama a torre em 1-8.60 e o ajuste no 094, bom voo. Direita 060, com 0-04, grato, boa tarde. É 20, contesta radar na decolagem, saída PUCA, nível 370. Em direto, 370. Controle Salvador, muito boa tarde, o Papa Romeu, Tira Fatango. Papa Romeu, Charlie Alcatango, corredor forte, submetenha Altitude prevista, ajuste no 0-4. Ajuste no 0-4, você tem mantendo meu pé na sua foto, grato. Frequência livre, Yankee Romeo Bravo. Solo Salvador, Azul 4206, Bavai. Azul 4206, utilizado Alfa Juliette. Acho correção, vai manter a posição antes da Juliette guardar a liberação do 08. Ok, de Alfa mantém antes da Juliette, 4206. Salvador, uma boa tarde, 862-10, passa 180 a 150, transfere. Sena 6210, chegada a Mário, desse mantém o nível de voo 050. Ao 050, solicita voada presente TAP ou Serra Vitor 366. Autorizado, Serra Vitor 366 ou Sena 6210. Serra Vitor 366 ou Sena 6210. Obrigado para o seguimento, voo 1869. 1869, ciente, recorte estabilizado. Controle de Salvador, boa tarde, TAP 3835. TAP 3835, contato radar, saída da EL, sua número 360. Da EL 360. Autorizado, chama a TAC, 3145. Autorizado, chama a TAC. Antes da Juliette, 4206. Gente, 4206, vai aguardando a Juliette. Vamos coordenar aqui seu, sua posição no PAT com a Antiaero, ok? Ok, aguardando. Azul 4206, autorizando ingresso, FAT 1, via Juliette, 01, a posição. Via Juliette, posição 1, 4206, obrigado. Torrinho 118, decimal 60. 1386. Solicitar 3835, possibilidade de coordenação para o de Montipa. Preciso manter para hoje Leda, 3835, aguardando. Leda, aguardando, obrigado. Bom, no 620, chama Centro Recife, em 126, decimal 85. Ok, boa tarde. Boa tarde, um excelente voo. controle Salvador, Gol 1169. O 1169, contato radar na decolagem, saída da EL, nível de voo 360. Contato radar, vigilante, Gol 1169. Estimado para pouso, passarela. 3-0. Afirmo, estimado para pouso. Estimado pouso 2025. 2025, confirma. Direto destino? Direto. Autorizaria de voar direto destino? Autorizado. Obrigado. Para o Tarnista 3145, 167 a bordo, 340, Campinas. Autorizado Leda, Gol 1169. Em 1-1-8-95, ajuste 1-0-1-4 ao Morro. 14, autorizado, participante, espera 295, boa tarde, está 3235. Estou aqui no Delta, prossiga. Apenas confirmando a radial que se afasta 270 e vai se afastar 1-0-0 milhas. Já falou tarde de leste até Romeu para serviço de informações de voo e alerta, chama Recife em 1260. 1260, de leste até Romeu, bravo. Fala, Fatão, com frequência livre. Está presente, livre, graças a Deus. Três oito, três cinco, chama Centro Recife, em 128, decimal 35. 2-3-5, 3-3-5. Gol 1-8-6-9, autorizado ingresso, parte 1 no Via Juliette, posição 1-0. Parte 1 no Juliette, 1-0. O gol 1-8-6-9. Só botar um Vitor aqui no Delta, pronto? Cruzada, Serra Delta, Lima Quindo, conforme rota, plano de voo 1-0-0 ao nível. Decola da 1-7, primeira curva à direita. Arbor 1 após DCT. Prossegue plano Yankee após, vai prosseguir visual 085 até o destino. O transpondo 150 no meia e o controle no 208. Papa Romeu Quilo, Serra Lima, boa tarde. Contato rodar, sai da Arbor 1, sub mantém uma centena. Sai da Arbor 1, mantém uma centena. Correto o cortejamento, conforme a probia e a autonomia. Gente, confirma o POB antes do táxi, chama a torre, em 1-8-60, bom voo. Salvador, boa tarde, Azul 6999, centro da informação Juliette 320, Campinas. Gente, Azul 6999, autorizado, Serra Brava, Quilo Papá, conforme rota, plano de voo, 1-1-0, por base, 1-1-6, após conforme. Nível de voo, 3-2-0, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, Dael, Lida, Motiva, 5-0-3-0, no transponder, e 1-2-0-8, é o controle. Autorizado, o Azul 6999, nível 3-2-0. conforme rota no plano. Após Delta Zulu 10, Fubase. Decolagem 5-0, pela curva direita, Dael, Leda, Motiva. Transponder 5-0, 3-0, chama o controle 120, decolagem 8, Azul 6919 e 3. Azul 6919, você já vai escorrer, se ela vai funcionar, pessoal 03. Chamará, Azul 6919. Tem uma aeronave chamando solo? Oscar Mike Nelson, é Manatio no meu pé? Gente, Oscar Mike Delta autorizado, grupo de Zulu, Manatee, um no meu pé, decola da 17, primeira curva direita, ingresso corredor Axé, 5546 no transponder, 1208 no controle, apenas confirmando 02 no POB, autonomia de 4 horas. Correto o cotejamento no 44, chama para acionar a torre. 118, decimal 60. Controle, boa tarde, 3145, Dael, cruzando 1000 pés. 3145, saída da Elsa, mantenha 360, autorizado Leda, após 2000. Leda, 2431, Cabrizono R9 da 10, Oxanair 6210. Cabrizono 0 completo com a torre em 1860. 1860 com a torre, Oxanair 3090 sem restrições, desça para 2500 pés, o ajuste 1014. 102500, atenção, 3090. passarelo 2231, solicito a restrição 190. Passarelo, solicito a restrição nível 180, ponto final. O passarelo 2231, coordena com o Sebra Recife, 126, decimal 0. 260, boa. Salvador, uma boa tarde, eu chamei 6210, ligou, Foxtrot. Segue Alfa, chama Botando Vitor Cila Delta, controle. Vitor Cila Delta, controle. Para prosseguir na ascensão, curva esquerda, proa 230, seu limite será 1,4 milhas na proa. 230, 1,8 milhas na proa, Vitor Cila Delta. Zona 45, Recife, no 28, decimal 35. Zona 45, vai frequente? Zona 28, decimal 35, em casa de falha, 1251. 2835 ou 1251? Zona 0, Juliette, portão 4. Juliette, para o portão 4, janeiro 62, zona 0. Avatando Vitor Cila Delta, resumo a navegação, autorizada Alefa. Autorizada Alefa, Vitor Cila Delta. Boa drone de Papa Romeu, Vitor Cila Lima. da Serra Lima, prossiga. A unidade de descida está estimando o pouso aí de 19 e 14. Gente, no 914 copiado, autorizado descida para o estudo de tráfego local. Está autorizado a mudança de plano? Afirma, plano modificado 0905, quilo Serra Lima. Gente, graças. 3190, chama a torre 118, decimal 620. 18-6-3190. Controle Salvador, Papatango, Vitor, Kilo Delta, modificada presente, solicita 105 nível final, e sinal de pouso 2010, Vitor, Kilo Delta. Gente, Vitor, Kilo Delta, plano modificado 0908, livre ascensão 105, direto destino, confirma o estimado de pouso 2010. Afirmativo, Vitor, Kilo Delta. Delta 3190, posso trocar aqui. 3190, segue via Alfa, Juliette, portão 5. Pode confirmar, Alfa aí. Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, 05. Alô, Salvador, boa tarde, o Azul 2591, tem informação, Juliette, autorização 60, Vitória. 5591, agora distante cópia. Contra ele. Frequência livre do presente pelo CR Lima, na trança conhecida e portada no setor. Vitória, 160 autorizado via rota, decola da 10, curva direita, saída coral. 1208 controle, 5044, transponder. Obrigado, 160 Vitória, decola da 10, curva direita, saída coral. Controle 10.8, transponder 5044, o azul 2, senador. Obrigado, para prospecto acionamento. Para o site Azul 69 19, POB 1230432, Altena, Ribeirão Preto. Segue via Engie Alfa, vou esperar da 10, torre 1-1845. Correção, torre 1-1-6, QNH 1-0-1-4. 0-1-4, Engie Alfa, torre 1-1-8-6-12, Azul 69 19, uma batalha. Terra Azul Eco, prossiga. Serra November, Serra November, sobrevoo sobre o farol da Barra, Cidade Baixa, decola da Irmar, comprou a Sul, em coordenação com a Torre Salvador, transponder 0133 e o controle 120.8. Neto, apenas... Cortei novamente o transponder que não foi copiado. Correto, confio pessoas a bordo. 02 a bordo, para acionamento, táxi de rolagem, estima a torre agora em 1.18.6. Controle Salvador, Papa Romeo Oscar, Mike Delta. Papa Romeo Oscar, Mike Delta, corredor Axel, ajuste 1-0-1-4. Ajuste 1-0-1-4, se autoriza proa direta para Manati, pela 242. Autorizado, direto Manati, reporta fora do STR. Reportará fora do STR, o Oscar, Mike Delta. Salvador, gol 1869, tem informação aqui direto, autorização Brasília. 69, Salvador Brasília, 360 autorizado via Pêsulo 17, conforme, decolada 10, primeira curva direita, saída Arbor 1, após segue Elefa, Douglas Zulu 7 conforme. 1208 controle, 5056 do transponder. Sobrecega. 390 pela Upper Glow no 7, decola 10, curva direita. Arbor 1, Elefa, segue Upper Glow no 7. Controle 1208, acena 5056. Boa noite, garoto. Pode ser embora feedback, acionamento. Controle azul 6999. 6999, contato radar, saída da EL, nível 320. Da EL 320. Para já levar na produção de quilo nós, quero passar como visual com o campo. Está fazendo Vitor Kilo Delta, para receber informações de voo alerta de 6-1-260. Pesado Leda, azul 6909. Leda, 6909. Boa tarde, eu sou 6620, na autorização, Galeão. 201, Salvador Galeão, nível de voo 360 autorizado, via até novembro 857. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, Irume, 1208 controle, 5054 no transponder. 360, para o Galeão. Via Upper November 857, decola da 10, curva direita, da EL, Leda e Irume, 1208, 5054. Começa sempre para o pushback, seu nome. Camarada. Tem Center Lagos, a porta com o visual com o campo, de área para dentro. Visual Center Lagos, vai rebotar o visual com o campo. Está Cuidado, mantenha a proa até buraquinho. Mantenha a proa de buraquinho, Charlie Patan. O Charlie Patan confirma, tá mantendo no meu país? Cruzado 1-7, 3894, chegada na área, desse mantém o nível de voo 050. 11 com a Mike Delta, sequência livre. Controle, Salvador, com o 1966. O 1966, chegada na área, desça para o nível de voo 050. 050, voo 1966, preservando a proa do 362, foi que o 369. Cruzado, voo na proa do 366, voo 1966. 366, ótimo, 1966. 3894, autorizado Serra Vitor 366. Serra Vitor 366, autorizado, então 3894. Azul 6919, chama Centro Recife, 128, decimal 35. 235, obrigado. Vale Patango, chama Torre Servador em 118, decimal 95. Azul 8895, obrigado. Controle, Alfa Romeo Serra Azul Eco. Alfa Romeo Serra Azul Eco, prossiga. Agora da Guimar, aqui do litoral em Itapuã. A extensão agora é Fora da Barra, dentro do pé. Gente, reporta sobre o farol Serra Azul Eco. Reportaram sobre o Fora da Barra ou Serra Azul Eco. Flor de Lógica Visual com Campo. Itapuã. Torre 1895. Obrigado. Boa, Norma Drive, Vila Romeo. Tá matando o quilo, Rabelo. Confirma a sequência 18, mas 18, 18, 18. 18, 6, 18, 6, corrigindo.